Canadá, na beleza deste canto, onde eu derramo franco com os joelhos no chão. Madrugada, madrugada, madrugada de oração. Madrugada vem chegando, logo vou me levantando, minha hora de oração. De joelhos no meu canto, neste meu momento santo, sinto paz e comunhão. Meus pedidos vou fazendo, pela fé já estou vendo o Senhor na direção. É por isso é que eu digo, o Senhor está comigo nesta vida de oração. Madrugada, madrugada, na beleza deste canto, onde eu derramo pranto com meus joelhos no chão. Madrugada, madrugada, madrugada de oração. Vejo nuvens se abrindo, minha oração subindo, indo ao encontro de Deus. A cada hora que passa, mas eu sinto a sua graça sobre os domínios meus. Madrugada eu me levanto, com temor derramo pranto sobre os pés do meu Jesus. Com temor eu vou pedindo, o meu Cristo vai ouvindo, assim vou levando a cruz. Madrugada, madrugada, na beleza deste canto, onde eu derramo pranto com os joelhos no chão. Madrugada, madrugada, madrugada de oração.